Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir. Fascinex tá aqui. A vibração aumenta a todo instante. Mensagem mais peso, uma constante. Olho no olho, atitude pra constar. Pra comédia vai ser ruim de encarar. Hey, aqui de frente com você, sem se invocar, sem temer. Face negra, num pedaço por inteiro, ativando sua mente. Mensagem consistente, rap verdadeiro. Aqui, por merecer. Rap, pra ouvir e pra entender. Gueto, um bom motivo pra vencer. Tá tudo aí, é comigo, mas também é com você. Do leste de São Paulo vem chegando o som. Treta de mano, quebrada, revolução. Ideia velha, ultrapassada, ficou no vazio. Se você me entende, fica esperto, fica frio. O movimento tá crescendo. Não fica aí só olhando, só vendo. Aí se liga aí, faça a sua parte. Respeita a sua quebrada, respeita a minha arte. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir. Fascinex tá aqui. A vibração aumenta a todo instante. Mensagem mais peso, uma constante. Olho no olho, atitude pra constar. Pra comédia vai ser ruim de encarar. O 999-27 marcãocão.com.br. Da zona leste de São Paulo, DMN. Ideia forte, maluca, a terra treme. Tire mais do que 10 pra que as coisas mudem. Sangue bom é isso aí, tem atitude. Cada área tem sua pulha e eu respeito. Coab 2, território 100%. Admiro os nego velho de proceder. Desse jeito aliado quero ser. Na contramão da ideia improdutiva. Aí ladrão, registra a fita. A minha vida vale o mesmo que a sua. Malandragem, dá um tempo, se segura. 1, 2, 3, 4, vou sair do ar. Marcão 2 pra revolucionar. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, facilita estar aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, facilita estar aqui. A vibração aumenta a todo instante. Mensagem mais peso, uma constante. Olho no olho, atitude pra constar. Pra comédia vai ser ruim de encarar. MK, face negra, já. É 2001 milhão de motivos pra comemorar. Através do hip hop a força há. A nossa história continua sendo escrita com informação e atitude positiva. Direto da periferia, daqui ou de lá, o som da realidade continua a imperar. Não adianta tentar parar. De todo jeito a gente vai pra frente e vai chegar. Sem vacilar, sem desistir. Tem muito mais pra conquistar, é só se unir mais. Tem que ser de verdade, sem maldade, sem falsidade. Pra fazer parte da família é só querer construir. Se precisar de incentivo, mano, face negra está aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, face negra está aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, face negra está aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, pode se despreocupar, face negra está aqui. Ideia pra pensar, peso pra curtir, Fascinex tá aqui. A vibração aumenta a todo instante. Mensagem mais peso, uma constante. Olho no olho, atitude pra constar. Pra comédia vai ser ruim de encarar. Sai do meio, sai. Quem quer atrapalhar o hip hop, vem. verdadeiro, o som da quebrada, a resposta da favela. Quem entende quer mais, quem não entende já era. Tá falado, tá ligado, reescrevendo certo o que foi contado errado. O jogo já mudou de lado, nosso time tá vencendo, o placar foi alterado. E em time que está vencendo não se mexe. Aí, a nossa rima permanece. 1, 2, 3, 4, 5 manos rimando. Hip hop nacional, periferia comandando. 13, Ivo, Macão, DM, NMK e Macari, placa 2000. Sem deixar a corrente quebrar, vamos formar uma banca de milhões pra ninguém duvidar. Aí só pra rimar, hip hop Brasil, face negra no ar. Ideia pra pensar, esse papo de pode se despreocupar, face negra está aqui. Ideia pra pensar, esse papo de pode se despreocupar, face negra está aqui. Ideia pra pensar, esse papo de pode se despreocupar, face negra está aqui. Ideia pra pensar, esse papo de face negra está aqui. A vibração aumenta a todo instante. Mensagem mais peso, uma constante. Olho no olho, atitude pra constar. Pra comédia vai ser ruim de encarar. Aí mano, rápido como se rouba. Face negra, MK, DJ Guinho, Mano Macari, placa 2000, Eric 12, 13, Marcão DMN, Eli, pode acreditar. Para todas as áreas, Zona Leste, Zona Norte, Sul, Oeste, Centro, para todas as áreas do Brasil. Face negra, eu e vivo original. Se liga nessa, mano, mano.